chegando, dá licença aí. Com steak, mano, Paulo Magrão e Davi. Firmeza, firmeza, que satisfação falar de você. O bar como é bom, vou sempre estar com você de cantar. Enquanto houver vida eu não vou parar. Essa mais linda história de amor, um elo eterno a gente criou. O rap meu corre, exemplo de vida. É gente do gueto, é gente sofrida. Vou fazer no meu show sem brilhar. Cê vai ver de perto o gueto cantar. O bar. Vou sempre te amar, jamais te deixar. Eu não vou parar, parar. Vou sempre te amar, jamais te deixar. Eu não vou parar. É, os fracos falam merda, quer te destruir. Se eles querem bater de frente, a gangue tá aqui. A gangue é do rap, bota fraco pra correr. Fraco vai tremer, o bar pode crer. Nosso bang é rap, nosso bang é quente. Tem que ter bala na agulha pra bater de frente. Rap aqui não para, nunca para não, o bar. Vou sempre te amar, jamais te deixar. Eu não vou parar. Vou sempre te amar, jamais te deixar. Acredita que eu pego na rima, eu bato de frente, eu passo por cima. Por você, rap, nós é assim, é preto do gueto, é NG. Tô com você, onde quer que cê for, liga nós, liga eu, me chama que eu vou, é. Nós é truta, então tô ligado, nós é amor, nós é confirmado. Vários shows e você comigo, e a cada canção é o povo aplaudindo, vivendo emoções. Ah, como é bom com você no palco, sendo meu som. Nosso bang tá na favela, é compromisso, é coisa séria. Rap quem sabe, sabe, é respeito. Rap quem sabe, sabe, é gueto. Você bate forte, sim, todo dia. E meu coração me traz alegria. Com quem cê tiver, vou de pé te aplaudir, o bar. E jamais desistir. Vou sempre te amar, jamais te deixar. Eu não vou parar. Vou sempre te amar, jamais te deixar. Eu não vou parar. Vou sempre te amar, jamais te deixar.